contramão. E não sabe ao certo se isso é legal. De repente alguém acena, estendendo a mão. Quem? Jesus Cristo, farol de Deus, luz do coração. Quando a gente vê essa luz brilhar, para o carro da ilusão, passa a enxergar o perigo que pode ser fatal. É assim. Toda vida com Deus, com Deus, com Deus, com Deus.